Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mais Linda em 40 Dias, da editora Thomas Nelson, autora Nanda Bezerra. E o capítulo de hoje fala sobre a beleza começa nos olhos, dia 4. O nosso olhar, ele fala muita coisa de nós. Às vezes, até sem querermos, nem percebemos. Quando alguém lhe diz uma coisa que a chateia, seus olhos reagem e revelam aquilo que você talvez não queria dizer. Você pode até sorrir, sem graça, e falar: não, foi nada, tá tudo bem, mas seus olhos revelaram seu verdadeiro sentimento. Até mesmo uma mentira pode ser desfeita pelo olhar. Quando uma pessoa mente, ela geralmente olha para baixo. Tem que ser um mentiroso muito profissional para conseguir mentir para alguém olho no olho. Acredito que esse não é o seu caso, senão você não estaria aqui ouvindo esses áudios. Por isso, se queremos ser mais linda, devemos cuidar dos nossos olhos. Não apenas esteticamente falando, mas em especial da forma que os usamos para ver o mundo. E o segredo de hoje: tenha bons olhos. Os olhos mostram o que está dentro de você. A Bíblia chama de candeia, lâmpada do corpo. A candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Cuide então para que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, à semelhança da candeia que te ilumina com o seu resplendor. Lucas, capítulo 11, versículo 34 a 36. Se você tem bons olhos, você é luz e é linda assim. A luz atrai as pessoas. Ninguém gosta de ficar no escuro tropeçando nas coisas. Agora, se os olhos são ruins, você é sombra. Não tem rosto, é só escuridão. Sabe aquelas fotos que às vezes tiramos contra o sol e tudo o que aparece é o nosso contorno tão escuro que nem dá para ver os nossos traços e nos reconhecer? É assim que você fica quando seus olhos são maus. Você perde toda a sua beleza. Porque a beleza só pode ser contemplada na luz, quando todos os traços estão visíveis e podem ser apreciados. Sombra não tem beleza nenhuma, não passa de uma silhueta. Por isso, se em algum momento eu achar que estou sendo sombra, vou mudar imediatamente. Não quero ser um monstro sem forma e nem beleza. Ter bons olhos significa olhar as coisas de maneira boa, pura, positiva, mas não é fácil. Olhar as coisas de uma maneira boa é praticamente pela contramão do que se quase todo mundo faz. O mundo está acostumado a ver malícia em tudo. Parece que sempre existe uma segunda intenção e que não há nada sem querer. Tudo é de propósito. Para piorar, quem vê as coisas por uma ótica diferente é considerado tolo, fraco, bobinho. Além do mundo, que grita contra isso, há também a nossa própria natureza. Há momentos em que ela também quer ver as coisas com maus olhos, porque se recusa a fazer o papel de boba. Por que ficar pensando coisas boas de alguém que me fez mal? Ele não merece isso. Sim, é bem difícil. Mas se ser linda fosse fácil, todo mundo seria, e não seria necessário falar nem escrever sobre isso. Ter bons olhos, na verdade, não é ser bobo nem fraco. Requer muita força. É como quando você acorda bem cedo e logo acende a luz do quarto. Parece que aquela luz toda vai lhe cegar. Mas você precisa acendê-la para encontrar as coisas, se arrumar e começar o dia. Só é porque existem pessoas más e que querem viver nas trevas, isso não significa que você também deva agir igual. O que outros pensam sobre você e sua atitude revelará se eles são trevas ou luz, e não você. Eu quero ser um corpo luminoso, quero que pelo menos nos meus olhos entre e saia a luz. E você? Ter bons olhos é uma luta e uma decisão diária. Vamos ser confrontados com inúmeras situações, grandes e pequenas, e temos de decidir em cada uma delas o que os nossos olhos verão. Se você ouvir uma fofoca mentirosa envolvendo seu nome, pode optar por esganar o mentiroso ou orar por ele. São os bons olhos que decidem isso. Não significa que você vai continuar de amizade com o fofoqueiro. Isso sim é demonstrar tolice. Mas que não vai deixar que essa situação contamine os seus olhos e o seu corpo, levando você a buscar vingança. Pode acontecer também de você estar fazendo uma coisa boa, ajudando as pessoas, e aí vem alguém cheio de treva nos olhos e faz comentários maliciosos sobre sua atitude e suas motivações. Ter bons olhos é ignorar esse elemento sombrio, manter-se firme em seu propósito. Também um exemplo de bons olhos é a capacidade de encarar um problema e ver ali uma oportunidade. Ou mais difícil ainda, olhar para uma pessoa problema e a enxergar diferente, sem julgamentos, procurando entender que ela é assim por algum motivo. Não é nada fácil, mas quando assumimos esse desafio, olhamos para as coisas da forma como Deus olha, porque Ele é luz. Os bons olhos veem as coisas de uma maneira que ninguém mais vê e consegue trazer luz para o corpo todo neste mundo sombrio. Eles conseguem, inclusive, evitar o surgimento de uma mágoa ou de uma decepção. Para que isso aconteça, é preciso estar atento e vigilante. Lembra-se do que falamos sobre vigiar? Isso vale aqui também. Não há como virar uma chavinha e passar do mundo modo trevas para o modo luz. Manter os bons olhos requer esforço e consciência. E isso, minha querida, é apenas para os fortes. Ter bons olhos também nos ajuda a evitar injustiças em certos julgamentos. Julgar de modo injusto faz de nós mulheres horrorosas. Isso me faz lembrar de uma situação que aconteceu comigo na Nâmbia, um país africano. Era uma terça-feira, dia que eu e outras amigas tirávamos para fazer visitas em um hospital. Apesar do ambiente de muita miséria e muito sofrimento em um só lugar, gostávamos de ir lá, pois as pessoas nos recebiam de coração tão aberto que nos dava muita alegria. Orávamos pelos doentes e conversávamos um pouquinho com eles. Alguns não tinham ninguém que os visitasse. Nesse dia em especial, conhecemos uma senhorinha que gostava muito de conversar e que nos contou toda a sua vida. Estava muito debilitada, era de uma cidade bem distante e tinha transferida para a capital, pois havia quebrado a bacia e precisava de uma cirurgia. Ela caminhava com muito esforço e nos contou que a levaram sem avisar, pegando-a desprevenida. Ela não tinha nada, nem uma peça de roupa sequer. O hospital também não tinha condições de oferecer nem sabonete para que tomasse um banho. Ao sairmos do hospital, combinamos passar em uma loja mais próxima a fim de comprar algumas coisinhas para ela e levamos de volta ao hospital. Como o horário de visita já iria terminar, acertamos que cada uma iria correndo para um lado e comprar tudo o que fosse necessário: artigos de higiene, roupinha interior. Nos dividimos e pegamos tudo na correria. Enquanto estava escolhendo algumas coisas, lembrei-me das outras senhorinhas que estavam na mesma ala que ela e resolvi, de última hora, levar um agrado também. Como eram muitas, fui enchendo meu cesto com saquinhos de balinhas e chocolate e fui direto para a fila pagar. Foi aí que algo muito interessante aconteceu. Uma mulher que estava na minha frente, com uma amiga, me olhou, deu um lindo e simpático sorriso, olhou para a amiga e disse: "Olha essa mulher, que ridícula! Com os braços cheios de balas e doce para dar aos filhos, depois eles ficam com os dentes podres e ela não sabe a razão. Que coisa feia!" Olhou de novo para mim e sorriu. Ela falou isso em português, e na Nâmbia, além de se falar inglês, também se existem outros dialetos. Tenho certeza de que ela não me reconheceu como uma falante de português. Creio que não preciso nem dizer que fiquei chocada com aquela atitude tão feia, além dos maus olhos e da falsidade. Não resisti e disse com sinceridade: "Olhe, tome muito cuidado, pois nunca se sabe quem poderá entender o que você fala. Na verdade, não tenho filhos. Todas essas balas e esses chocolates que você vê aqui são para umas senhorinhas de uma ala do hospital que acabei de visitar." Ela colocou a mão no rosto de tanta vergonha, me pediu desculpas, deixou que ia comprar e foi embora da fila e do mercado. Nunca mais esqueci daquela mulher. Aquilo me serviu de lição. Quantas vezes pensamos coisas horrorosas das pessoas, embora não expressemos isso em voz alta, mas ainda que ninguém nos ouça, mesmo que seja uma voz interna, isso nos traz feiura e remove de nós o brilho da beleza. Seja luz, a tarefa de hoje. Essa precisa ser uma prática diária. Não apenas em um dia que você vai conseguir fazer o que os olhos sejam bons e seu corpo luz. Então pense nessas questões diariamente. Nesse exato momento, quem é você? Você é luz? Você é trevas? O que você faz diariamente para mudar essa sua tendência de ver as coisas com os olhos maus e maliciosos em uma prática de olhar as pessoas e as situações com bons olhos? Esteja sempre vigiando seus pensamentos e suas palavras, através dos quais você poderá perceber e agir imediatamente. Busque sempre o lado bom de toda a situação. Assim você protege o seu coração e também o daqueles ao seu redor. Amém? Que possamos ter bons olhos.